Depois eu não me importei mais. Achei inútil. Depois eu não quis mais. Eu tenho mais o que fazer da minha vida como designer de interiores. Então é isso que o Bruno, que o Buma era. Ele é designer de interiores, não é isso, Buma? Não. Ué, acho que não. Ah, isso. Pô, Buma, eu creio que você era designer de interiores, decorava a casa, fazia altos papéis na parede. Eu tô designer de cidade mesmo, não vou entender, não. Quê? Peraí, como? Sou designer de cidade mesmo. Ah, cara. Boa, boa, boa, boa. Dá R$100 pra ele aí, Ron. Dá reconhecimento pra ele aí. Caralho, isso você vê que é coisa que é de design que já deve ter gente pedindo pra fazer coisa de graça. E aí, cara, cadê o meu? Não, você vai ter reconhecimento. Quando me perguntarem, eu vou dizer que você que fez, você vai ter divulgação, que é melhor que dinheiro. Barras de divulgação que vale mais do que dinheiro. Então tá no ar mais um podcast locadora. Eu sou o Business Cat e eu tô aqui com o Kenon. Esse jogo é tão filha da puta quanto o último chefe dele, o Michel Temer. Com desgraça. Cara, sangue e fúria, cara. Sangue e fúria. E com o Bumo. E a gente vai falar do Castlevania, a princípio do jogo original, né, do Super Nintendo. Na verdade, o original é de Fliperama ou eu tô confundindo? É, do Nintendo. Acho que ele é de NES, não. Acho que desde o começo ele foi de NES. Se teve alguma versão de Fliperama, alguma coisa assim. Ah, deve ter saído depois. Tem, a gente pode falar e só posso dizer que é medonha, por enquanto. Mas ela saiu antes ou depois do NES? Vamos ver o que é o Castlevania The Arcade. Segundo Ponte é Haunted Castle, procurei. Ah, não, aqui apareceu outro, um que é de 2000. Tá, o Haunted Castle de 88. 88. Mas calma lá, cara. Só lembrando, né? Não, só trivia, cara. E o Binés é de 86. Pronto. Muito bonito, hein? Lembrando que o quê? Que nós temos um e-mail. Pera, a gente já não teve no último podcast, vai ter hoje de novo? Caraca, né? Tá tão mal acostumado com essas coisas, né? Putz, e-mail de novo, cara. Peraí, tá aqui, já abri aqui. Então a gente recebeu um e-mail do Lucas, mais um. Ah, vá, caralho, fiquei surpreso agora. Eu nunca esperava que o Lucas tivesse mandado um e-mail, cara. Sério, fui surpreendido aqui. Peraí, só um pouquinho. Eita. O cara ficou tão impressionado, ficou tão surpreso que deixou até cair as coisas. A gente realmente não esperava que o Lucas mandasse o e-mail pra gente, cara. Coisa que ele raramente faz, né? Olha só, mas a gente podia seguir o exemplo do Lucas aí e mandar e-mail também, gente. Ah, mas já não teve lá aquele rapaz lá que... Teve o Maurício, mandou uma vez. Isso, vai mandar de novo, cara. É, teve mais alguém que mandou, mas enfim. Então, o e-mail do Lucas, acho que vocês leram, foi no episódio... Qual foi o episódio que vocês leram o e-mail dele? Foi Jogos de Terror? Jogos de Terror, exato. Esse que não deve ter sido o anterior, deve ter sido antes do anterior, se minhas contas estiverem certas. Então, ele fala assim... Então, olá galerinha que tem a loja onde alugam fitas de videogames e as fitas da Emanuele. Minha mãe ficou revoltada quando mostrei a última leitura de e-mail citando o fato dela me proibir de jogar qualquer jogo com o mínimo de som na televisão quando eu era criança. Enfim, terminei de ver... Eu gosto que ele entra num tópico e, tipo, foda-se, né? Só ficou puta assim da cara, mas não fez nada, só isso. Enfim, terminei de ver o... Ask Viewer Verse do Kevin Smith e vale muito a pena. Belo, eu tenho 20 anos e me amarro em música dos anos 80. Para falar a verdade, já fiquei pra tio faz tempo. Cara, 20 anos não ficou pra tio, cara. Desculpa. Ah, vai demorar ainda pra ficar. Meu cara. Deus, você ainda tem tio, né? Vira e mexe, aí a gente ouve ele falando que ele tá com rolo com não sei quem, que tá perseguindo alguma menina no ponto de ônibus. Então isso ainda vai demorar, cara. Quando tu chegasse na idade onde eu e o Cat já estamos, a gente tá sem ninguém. Tá complicado, né? A gente tá entrando inteiro, cara, aí, porra. Inclusive, já tem um templo aí daqueles malucos Hare Krishna, eu tô pensando em me inscrever lá, porque o negócio tá foda. Então, continuando. Uma prima de primeiro grau foi mãe aos 15 anos, e outro primo foi pai aos 15 anos também. E o cara que me fez foi pai na minha idade, ou seja, 20 anos. Embora que quase todo mundo com quem eu estudei está passando pela paternidade ou maternidade. Basicamente, fiquei pra tio. Cara, na verdade, isso é um... sei lá, pessoal, é normal, eu acho. Pessoal precoce, né, cara? Pô. Não, depende, pô. Cara, depende da situação de vida. Se a galera tiver dinheiro, já tiver, que eu acho difícil, com 20 anos o cara já tá num emprego foda e estável, ou tem papai e mamãe pra ajudar, não, beleza, tem filho e tal. Mas, cara, normalmente acho que 20 anos assim não é uma boa idade pra você ter filho, porque ainda você tá construindo tua vida, você tá se adaptando na questão trabalhista e tudo mais, principalmente na situação atual, cara. Para de achar que isso é ruim, porque eu acho que tu tá numa boa ainda, cara. Pois é, não é como se fosse idade tipo... média, né? Que tipo, sangrou, casou, né? Sim, sim. É. Tipo, o cara lá com 20 anos de idade, na faculdade, né? Tipo, olha assim, caraca, eu não sou pai, né, cara? Que problemático essa vida, né? Meu Deus, eu não sou pai. Nesse Brasilzão de gente com pouco emprego, de saúde tão estável, essas coisas que eu tô olhando. Cara, ele ouve. Tá, deixa eu continuar aqui. Ele já aproveita e emenda uma piada de tio, porque se pergunta se pra ver ou pra comer. Mas, Lucas, por quê? Continuando então o e-mail dele: quem tem os direitos dos jogos do Kamen Rider é a Bandai mesmo. E desde Kamen Rider Kiva, temos todo ano um jogo de luta de Kamen Rider estilo Taizen. Cara, na verdade, só para título de curiosidade, eu acho que na verdade é até um pouco antes, cara. Eu acho que os jogos dos primeiros Kamen Rider já são da Bandai, antes ainda da fusão dela com a Namco, né? A Bandai e a Namco eram empresas separadas. Pô, você tem jogos dos Kamen Rider do PS1, tipo, dos primeiros Kamen Rider. Joguei já o ótimo jogo do Kamen Rider V3, aquele Kamen Rider visual bizarro, que é verde, laranja e cinza. Imagina que uniforme maravilhoso. O capacete dele parece um dedão, cara. Então, dedão. Então, tipo, parece bem verde, laranja e cinza. Cara, vai lendo aí que eu vou te achar a foto. Ou seja, todos os riders principais disponíveis e às vezes os secundários, no jogo de luta ali que ele disse. Build é uma série onde o protagonista inicialmente combina duas garrafas com essência, sendo uma essência de algo vivo e outra de algum objeto inanimado. Cada forma dele é uma combinação disso. A forma principal do Kamen Rider Build é o Rabbit Tank, coelho tanque de guerra. Imagina um jogo onde o Rider combina as garrafas para vencer o boss. Na série, ele já faz isso. Mudava para enfrentar melhor os inimigos. Acho que é isso. Aí ele mandou os PS, os Xbox, como ele chama. Ele não usa PS, né? É. Vou vencer a competição do melhor e-mail. Olha. Tá fácil. Tá, os competidores aí, cara. Seguinte, sobre os jogos de terror, joguei Silent Hill no console proibido chamado PS Boston 1. Nossa. Quando eu era bem novo e estava traduzido, então eu me caguei muito. Quem jogou de verdade foi meu primo mais velho, que tinha o PS2 e ia jogar na casa dele. Eu estava traduzido, então me caguei muito. Se não tivesse, ia ser de boa, né? É, tranquilo, né? Porque você tem, tipo, aquele anão bizarro te perseguindo um bico escuro, é de boa. É de boa, né? Tipo, eu, o anão eu perseguindo não sei ele. Ele tá falando, né? Que eu vou ter... Tipo assim, ele viu. Aí, will kill you. Pô, não entendo essa porra. Eu vou te matar. E aí, finalizando, ele disse que tem uma história envolvendo o tiroteio, mas que fica pro próximo e-mail. Cara, que coisa saudável, né? Pelo menos região dele agora que tá foda. Cuidado então, na rua, cara. Cuidado na rua, brother. Então, até mais. Que o Mazio, o suzerano do tempo, abençoe vocês. Muito obrigado. Aí, obrigado aí. Só porque não sabe, o Mazio, acho que também é um Kamen Rider, então é isso aí. Antes de acabar, eu só ler um comentário. Foi. Oh, tem um comentário? Em 14 de setembro, no nosso. No feed. Caralho, cara, a gente no é escroto pra caralho. Né? Cara, que eu nem sabia que... Eu baixei o... Como é que é? O Castbox. Aham. Uhum. Eu vi que tinha dois comentários lá relacionados ao Locadora TV. Tipo, em geral. Eu fui ver, tinha o comentário do Dolph, né? Nosso conhecido ali, que falou maldito. Depois teve Pedro B. Lima. Daí, tipo... Aqui, ó. Pô, galera, um chefe que eu gostei muito mesmo foi o Mr. Freeze do Arkham City. Conforme a dificuldade fica cada vez mais divertido. Pois você tem que lutar stealth e sempre usando uma técnica diferente a cada golpe. E provavelmente isso foi referente ao podcast de chefes, né? Só que aí, eu não tinha noção que dava pra comentar aqui. Então me surpreendi quando eu fui configurar o Castbox e vi isso. E tá aí só pro Pedro Belima saber que não foi escrotidão nossa, não, cara. Sim, a gente não viu o só deixar a coisa clara, tipo, na verdade ele não, ó, ele dá a impressão de que ele é meio que amplia a dificuldade, mas todos os comandos do Freeza nessa fase são scriptados. Tipo, se você dá um golpe nele, ele já entra com um negócio pra você realizar aquilo de outra maneira. Tipo, já é uma parada já pré-programada pra cada coisa, mas ele acaba tendo aquela sensação de adaptação. O foda é que, tipo, isso só funciona uma vez. Tipo, você vai jogar de novo, você já sabe como é o lance, você acaba, tipo, dependendo de como você jogar, você derrota o cara sem tomar um dano, cara. Eu fui rever, depois que ele falou desse comentário, eu fui ver um vídeo no YouTube até pra mostrar pro Belo, porque o Belo não lembrava dessa luta. Cara, o cara não toma um golpe do Mr. Freeza, cara. E ele já sabia o que era tudo pra fazer, aonde que era pra ficar em cima pra pegar ele. Tipo, meio que, cara, é uma parada que não fez. É uma ótima luta, realmente impressiona, mas infelizmente é uma parada que só funciona uma vez, cara. Depois, se você for jogar de novo, perde a magia toda. Só um detalhe, o comentário do Dolphin dizendo maldito, agora que eu vi, foi associado ao podcast especial de Páscoa. Cara, esse de Páscoa foi aquele que o podcast trollou todo mundo com alguma coisa que eu não lembro o que era. Era com o jogo. Perdi. Perdemos. É... Você também perdeu, né? Então... Culpa do Dolphin. Vamos... Olha aí, ó, tem um comentário aqui também, agora que eu vi a quarta-feira de 17 de outubro, sobre Nintendo está oficialmente vendendo cartões pré-pagos no Brasil. Tem um comentário aqui desse leitor incrível, o Business Cat, dizendo show. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí, Business Cat, pelo seu comentário. Pois é, tem que avisar, né, que a gente teve que deu uma treta no Discos lá, a gente teve que apagar e agora tem um novo e os comentários antigos foram apagados. Esse show foi porque a gente estava confirmando que o Discos estava funcionando. Então, porra, todo o resto foi-se e, né, agora tem que ir atrás da parada aí pra... Tem que ir atrás não, tem que comentar agora, cara. Agora tá vazio, vai lá, manda seus firsts e outras coisas aí. Cara, que merda, não tava sabendo disso, a gente já não tem muito comentário, o disco vai lá e trola a gente, né? Parabéns, porra. Vamos lá, então, Castlevania? Keno, quero saber de ti. Acabou de zerar a primeira vez. Sim, foi, cara. Só pra deixar um panorama rápido aqui da galera. Acho que meu primeiro contato com o Castlevania foi só lá com aquele Super Nintendo, acho que é o Drácula X, não vou lembrar agora o que é. Que, pô, joguei ele muito pouco, porque eu nunca tive a fita dessa fita, era cara pra caralho. Quem tinha era o meu primo, então jogado esporadicamente, como raramente ia na casa dele. E nunca tive, assim, contato com jogos do Castlevania. Realmente só joguei esse aí. Muito tempo depois, no caso, nesse ano que eu joguei, até como eu zerei o Symphony of the Night, né? Ótimo jogo, por sinal. E agora aí, pra gravar esse cast, pra jogar o primeiro Castlevania, né? O Tio Tula, né? Cara, vou te dizer que eu já esperava, mas seria um jogo um pouco mais complicado, querendo ou não, que é uma característica dos jogos do Nintendinho, é eles serem jogos difíceis, né? Só que eu vou te dizer que acabei ficando meio puto com o jogo, porque ele acaba sendo aquela parada de ser um jogo do NES difícil, mas não difícil por ser, ah, meu Deus, ele é mega complicado, tá? Não, ele é difícil porque ele é escroto com você a todo momento, tipo, ele é babaca, ele tem muitos maneirismos do Ninja Gaiden, né, cara? Então, o Ninja Gaiden, eu acho que da época era da Tecmo, não tava na mão, eu não, nem sei com quem tá o Ninja Gaiden hoje em dia, mas ele... Cara, ele tem muita besteirinha dentro dele que acaba fazendo ele um jogo que é bom, querendo ou não, é um bom jogo, ele tem uma boa proposta, mas acaba deixando ele frustrante, cara. Ele não tem aquela questão do aprendizado, por exemplo. O Mega Man é um jogo difícil, mas quanto mais você vai progredindo, você vai tendo um aprendizado com ele, você vai vendo que, pô, algumas coisas possuem padrões de jogo, e logo você vai ficando mais... Cara, o Castlevania não tem isso em momento algum, e isso me irritou pra caralho jogando esse jogo. É um jogo interessante, ele tem uma premissa boa, mas, cara, realmente a Konami tá de parabéns até o ponto que conseguiu evoluir a série, cara. Porque, realmente, a cada jogo eles vão aprimorando algumas coisas e vão deixando outras pra trás. Por exemplo, o fato dele, já mais lá pra frente, no Symphony of the Night, adicionar backtrack, ajuda pra caramba o jogo. Porque, realmente, o jogo ele é meio estranho, né? Pra você simplesmente tá numa fase, só que, de certo modo, você tá subindo as escadas de um castelo, né? Você vai querendo chegar no topo pra enfrentar o Drácula. Tipo, o jogo ele tem características marcantes, cara, a música dele é muito boa, eu fiquei impressionado que, pô, realmente, desde o primeiro jogo, o Castlevania faz bonito na questão musical. Cara, o tema da primeira fase é excelente, cara. Sim. E outra, cara, os temas não são enjoativos e acredite, você vai ouvir eles mais de uma vez, cara. Não vai ser poucas vezes não, cara. Você não vai. Mas realmente, tipo, é um ótimo jogo, mas eu vou te dizer que ele tem muitas imperfeições assim, na jogabilidade dele. Nossa, mas, cara, muitas. Mas, cara, foi um jogo divertido de se jogar. Ele balanceia bem, ele balanceou bem minha frustração com minha diversão ali, cara. Mas realmente eu acho que ele acaba ficando meio escroto pro final dele, né, cara? Que aí ele liga o Ultimate, foda-se, aí os oponentes que não atravessavam parede agora começam a atravessar a parede. Nossa, tipo, essa última fase depois ela merece só uma coisa à parte, né? Porque, mas já voltando pro começo ainda, tipo, primeira coisa que eu senti quando comecei a jogar, que essa. Tu ainda jogou o Symphony of the Night agora, né? Tipo, sim, sim. Eu não, a primeira coisa que eu joguei de Castlevania foi o primeiro jogo. E aí, então, tipo, já até me habituar e tal com o um jogo, sei lá, porque meio que acaba repetindo alguns padrões e tal, né? Cara, essa questão do knockback, sabe, quando um inimigo encosta em ti, tu pula uns dois quadrados pra trás, assim, cara, isso me irritou profundamente, cara. Cara, mas aí, cara, isso é um problema dos jogos do Nintendinho, que muitos jogos do Nintendinho tem essa parada, seu boneco, ele toma um golpe e ele vai pra trás, eu não sei se eles mediam isso como algo pra deixar o jogo mais difícil ou pra ter aquela sensação de quando o cara apanha, ele toma um recuo, né? Mas só que, cara, é usado de uma maneira burra. Cara. É porque assim, não é questão de ter knockback, tá ligado? Ele pode ter isso. Só que é o seguinte, esse cara fazer a plataforma de um jeito que, tipo, se eu tomar um knockback, eu caio e morro. Ele não dá um, tipo, entende? Eu posso estar com a vida cheia. Se eu tomo uma encostadinha de um bicho idiota ali, eu morro. Isso é uma merda, cara. Sim, não, e isso aí é uma coisa interessante. Até queria perguntar, eu acho que, não sei se o especialista da mesa hoje é o desgraça de como sempre, né? Mas, cara, eu fiquei com a impressão que o Castlevania, ele sofre do mal que o Ninja Gaiden, né? Que todo mundo sabe que a versão do... Quem não sabe vai saber agora, que a primeira versão do Ninja Gaiden, que é a japonesa, ela não é tão difícil quanto a versão americana. A versão americana eles adicionaram mais oponentes, adicionaram coisas que não se tinha no jogo original. E, cara, eu fiquei com essa impressão no Castlevania. Aí eu não sei dizer, alguém tem informação de se realmente ocorreu esse acréscimo de oponentes, dessa coisa de, por exemplo, você mata o bicho de mal, também sabe dizer. Na versão japonesa do Castlevania tem o modo easy, que na americana não tem. Olha aí, eu já joguei no nível normal ou no hard, sei lá, olha aí. Você pegou americano, então você jogou no nível normal, no hard, não sei. Sim, sim. Fiquei com essa impressão, essa é uma coisa, cara. Tem até em outros jogos também, acho que no Contra de Super Nintendo, acho que a versão japonesa ela é até um pouco mais fácil do que a americana. Sim. E aí, cara, essa que é um ponto assim que eu achei muito chato. Tem fase que você dá, sei lá, cara, isso aí não é natural dessa fase, cara. Tem uma que é tipo, você tá debaixo de uma caverna subaquática, aí morcego te ataca do nada. Tipo, pô, como assim, cara? Tem umas que tem uns corvos de dia, tipo, porra, não encaixa com o contexto ali do jogo. Eu fico meio bolado, mas, cara, isso aqui não devia estar aqui, mas apareceu. Mas não chega a ser algo tão bizarro quanto, por exemplo, o Ninja Gaiden, você tá no meio da montanha e vê um jogador de futebol americano e te ataca, né? Beleza, eu tô aqui agora nesse rio, passando pelas palafitas e me vê uma onça. Caralho, como sim, assim, sim. Cara? A onça nadadora, né? É, isso é até o mérito do Castlevania, né? Porque, tipo, o jogo de Nintendinho em geral, quando eles faziam, sei lá, um jogo de plataforma, sei lá, baseado em algum filme, eles colocavam, tipo, os inimigos, foda-se, assim. Ah, coloca uma tartaruga, uma onça, uma lebre, o Diabo A4, o Jason. No próprio, não, tipo, Ninja Gaiden é uma bagunça. Tem, tipo, tem um cara, tem, tipo, um cachorro que parece uma pessoa, ele anda de quatro. Tem um boxeador que ele joga facas, aí tem o Jason. Caralho. Cara, tem o pai de santo também na segunda fase, o famoso pai de santo lá que fica jogando cruzinho e tira enquanto tenta pular os buracos lá. Mas, cara, mas o Castlevania pelo menos tem esse mérito, que é tudo tematizado, né? Tu tá lá no castelo do Drácula, e tem várias coisas de terror, assim. Tirando, sei lá, o Homem-Pulga, que é uma ideia patética, mas ele é um inimigo muito eficaz, né? Por pensar. Bicho, esse personagem me deu muito ódio, cara. Eu jogando que ele é largado por uma porra de uma ave, não sei de onde caralho aquilo saiu. Pô, tem um percurso inteiro que você vai andando em frente e você vai sendo atacado por aves que vão jogando. Uhum. Assim. E, cara, se você não tomar cuidado, eles praticamente te destroçam na porra da fase, cara. Eu achei isso muito escroto. Mas ainda até tem a questão da dificuldade. Pô, é um local aberto, as aves podem jogar. Eu acho que o ponto vai entrar mais lá pra quando o Cat quiser destacar aí a última fase, que eu acho que é aí que esse personagem é usado na escrotidão extrema, cara. Mas na real tem um monte de bicho escroto também, né? Tipo, a cabeça da Medusa lá, um saco, puta que pariu. Não, cara, ela é foda, porque, tipo, ela é meio que teria... Ela nos Castlevania mais à frente, eu acho que... Não sei até qual que vai. Ele vai avançando, ela avança, mas ela tem um padrão pra você acertar essa. E essa é meio que não tem, cara. Se você tentar parar pra tentar pegar ela de porrada, não consegue. Foi até o que o Buma me falou que eu já tava fazendo. Tipo, eu tava ignorando uhum. ela, cara. Tipo, então, ou eu dava um passo pra trás pra ir conseguir, ela conseguir passar por mim sem não acertar. E aí depois eu vi que se você avançar pra cima dela, você consegue, né? Pular ela a todo momento, tipo... Peguei lá a missão do Mestre Ancião. O Mestre Ancião falou na minha cabeça lá, né? Shiryu, nunca te recue. Cara, eu lembrei desse episódio dos Cavaleiros jogando essa porra dessa fase da Medusa. Com esse ataque da Medusa, que é tipo, o episódio que o Shiryu, ele não pode recuar, né? Então ele tem sempre que avançar em frente. Cara, eu vou ter que brincar de Cavaleiro do Zodíaco. E aí eu vi que dava pra avançar, né? Só que depois, mais à frente, utilizam desse artifício de novo. Só que aí coloca aquelas caveiras que postam fogo, né? Aquelas cabeças de caveira. Aí fode a porra toda, né? Tem o macaco lá, né? O macaco também é uma merda. Cara, o macaco é o Homem-Pulga, porra. Ah, tá! Ah, agora eu entendi! Que bolado, é o macaco? Fluminense, cara. Ah, pode crer. Agora eu tava pensando em outro inimigo, cara. Mas o que atravessa a parede é o Homem-Pulga? Também é ele, cara. Na última fase eles fazem alguma coisa na programação que permite que ele atravesse paredes. Ah, isso uhum. Isso é meio que a parede meio zoada, parece. É, né? É onde tem umas engrenagens e tal, assim. Seria a torre do relógio, nossa. No caso. E a real outra coisa, né? Nessa fase aí, primeira vez que eu fui, eu achei que tipo um lugar era plataforma e não era. Tipo, pulei pra morte. Vocês também. Cara, isso é um problema existiu foda da vida. Isso é um problema foda desse jogo. Uma coisa pra caralho nele, é porque ele tem um problema foda com escada, né? Pra você sim. subir a escada, você tem que apertar pra cima. E, cara, na escada você vira um alvo fácil. Você não consegue pular nela, né? Você só pode atacar pra frente com lá, o fio dental ou com a bola concorrente. Cara, aquilo é um fio dental, cara. Aquilo ali não é um elástico, não é um chicote, não, cara. Porra. E com a magia que você pega, né? Que é você apertando pra cima e botão de ataque, ele usa a arma que ele pegou, assim, já água benta, uhum. a cruz do bumerangue e tudo mais. Ele vai usar. Só que ainda assim você fica exposto, cara. Se tiver inimigos que eles fazem ataque de longo alcance, você vai tomar o golpe. E aí, nesse momento, na escada, é quando o recuo que deveria funcionar pra se salvar, ele não funciona, cara. Tipo, você sim. fica tomando golpes de graça. Eu fico muito bolado com isso, cara. Que ele tem altos problemas com essa parte de escada. Que, por exemplo, você sobe e já tem um inimigo te esperando. Aí pra você desviar dele, você tem que abaixar. Se você aperta sim. pra baixo, teu boneco começa a descer a escada. Sim, sim. E às vezes meio que buga, que nem teve uma parte, eu acho que é antes da... eu acho que, quer dizer, na fase da morte... Que tu tem que subir mais escadas e tem os esqueletos sangrentos lá, que é aquele esqueleto uhum. vermelho que uhum. ele leva um hit e depois ressuscita. Uhum. Teve uma vez que ficou dois inimigos desses bugados e tinha aquelas cabeças que atiram bola de fogo, saca? Eu tinha que subir uhum. a escada e as caveiras estavam do meu lado. E cara, como eu ia subir, velho? Daí, tipo, às vezes ele buga do nada, assim. É uma coisa que claramente tu vê que não tinha que acontecer. E tem umas coisas que eles programaram que é muita sacanagem, assim, que nem... Eu acho que nem não é nessa fase da morte. Não, é na morte. É tipo, tu sobe a escada, toda aquela sala até tu chegar na morte, tem tipo, tu sobe uma escada, tem um cavaleiro com um escudinho, né? Sim, que lança uma escada. E tu entra e começa a vir as cabeças de Medusa, só que ela já começa a vir na direita, sendo que tu começa pela direita. E eu vi que se tu ficar assim, escurar o boneco da parede, elas começam a vir da esquerda, o que já sim, facilita a tua vida. Se tu começar lá e não escurar na parede, elas começam a vir pra direita, tipo, elas são o quê? Uns 20 centímetros perto de ti já, então já vai tomar no cu, né? É foda. Sim, esse boneco do cavaleiro, ele é escroto, porque você tem que dar muito hit nele pra ele morrer, né? Não é uma parada fácil de matar, cara. Eu realmente olhei aqui e falei, cara, isso aí, o jogo, ele tá querendo ser babaca. O que eu achei que tipo, a progressão dele, um chefe, tipo, os três primeiros chefes do jogo, eles não são tão difíceis, assim. O morcego é tranquilo de ganhar, a cabeça da medusa também de boa. Acho que o terceiro são as múmias, né, se não me engano. Tipo, eles são mais tranquilos de você ganhar. Até porque, porra, tipo, pelo ponto de caminhar na fase é um tanto quanto difícil. Então, acho que eles facilitam no chefe. Não, mas que vai passando as fases, cara, os chefes, eles vão ficando mais difíceis, cara. A morte simplesmente foi um negócio insuportável de enfrentar, né, que é um lado já dos chefes finais, né. Mas, porra, cara, eu acho muito escroto, como depois, quer dizer, o próprio Frankenstein também, que pra lutar com ele, eles têm o tal Homem-Pulga, né. Eu acho que ele acaba tendo aquela referência ao Igor, né, que era era o assistente do Dr. Frankenstein. Então, tipo, porra, pra você lutar e lutando com o chefe, eles só vão aumentando o nível de dificuldade, assim, de uma maneira escrota. Eu acho muito babaca desse jogo. Principalmente porque a hitbox dele é uma merda, né? Tem que ele começa tirando 2, tipo, não começa normal, tipo, tirando um traço. Todo dano que você leva é 2, aí com uma avançada fase você pede 4, 5, metade da vida. Tipo, isso eu acho que foi uma parada muito mal programada. Isso eu acho que eles no Castlevania 3, na versão americana também tinha isso. Ah, o mesmo inimigo nas próximas fases vai te dar muito mais dano. Na versão americana, só na japonesa eles não tinham uma coisa dessa. Mas, pô, cara, é foda, cara, que... Tu falou da coisa do chefe. Acho que o primeiro chefe é o morcego, né? E ele já que te dá um relógio. E, pô, dá o relógio lá, tu dá pra dar umas 4 chicoteadas. Sim, sim. Pô, a água benta, tu... Eu acho que é a segunda ou terceiro chefão que é a medusa, né? Daí a medusa... A segunda. A terceira é... A terceira é a múmia, a segunda é a medusa mesmo. Tá, daí, tipo, a medusa... Eu fiquei perto da porta onde é que tu... Pra sair. Comecei a tacar água benta, assim, em sequência. E meio que ele dá um hit stun no chefe. Então, tipo, ele fica parado naquele canto. Uhum. E a água fica queimando por uns 2, 3 segundos, assim. Eu fiquei tacando sequencialmente. E, tipo, o bicho não me encostou. Ficou parado no mesmo canto e morreu, cara. o bagulho é roubado pra caralho. Mas daí, tipo, tu vai pra frente. Eu não consegui manter mais a água benta pra nenhum dos chefes. Eu sempre ia com uma arma diferente. É, geralmente eu morri. Que nem na morte. A morte, pelo menos, eles te dão a cruz é bem útil na morte, porque se tu ficar mais ou menos lá no canto esquerdo, ao oposto onde ela aparece, acho que tu consegue, ataca os bumerangue lá e fica se livrando das foices, tu vai eventualmente dar bastante dano nela sem tu levar nada, assim. É só tu ficar mais ligado nas foices do que na morte em si, que... Uhum. Isso que é interessante tu ver como é que o Castlevania evolui em dificuldade, essas coisas que vocês falam de, o jogo, tipo, pra pular, que tem aquele pulo que durão, né, tipo, só pular pra frente, daí tu chega pro, sei lá, um Castlevania 4, o pulo já é diferenciado, tu pode meio que se mover no ar já, pra tu posicionar mais certo na hora de ter a queda. Depois, no Rondo, eu lembro do Rondo of Blood que eu tava jogando ontem, e o chefe da morte, ela tem esse mesmo esquema de tacar um monte de foice, só que o boneco da morte, ele não tem uma hitbox, saca? Então tu pode bater nele, e ele... não dá dano em ti com o corpo, né? Então... E como é que tu mata ele? Não, tu pode bater nele, mas ele não pode, tipo, te encostar fisicamente e te dar dano. Mas no caso, ele brinca lá com as foices, né? De jogar um monte de foices. Sim. E, tipo, mas é umas coisas também que mudaram. O próprio Rondo of Blood ali, essa coisa, tipo, tu leva um hit, tu também tem esse knockback, que até é uma coisa bem comum do jogo antigo. E os frames de vulnerabilidade no Rondo of Blood, tipo, é ridículo, assim. Tipo, tu leva um hit, tu fica tu pisca um segundinho ali. E pode, nunca se ouvir, né? Porque no original é uns 3 segundos, assim, pra tu se recuperar. Sim. Agora você falou da morte aqui, eu tô vendo um vídeo de um cara, ele matando uma morte com água benta, e ele prendeu ela no canto aqui, viu? Sim. Só com água benta, ela não sai do lugar aqui. É o negócio que a água benta, ela estuna o cara. Daí, tipo, se ele estuna o cara, tu pode tacar em sequência. E, a água benta é roubada em diversos Castlevanias. O Rondo mesmo, ela é um pouco roubada. Acho que no Symphony of the Night, ela é até pior, cara. De tipo, usar assim, pra travar o cara no canto. Ela é bem fraquinha, que ela no Symphony of the Night, você joga no chão, ela faz aquela trilha de fogo, não é essa, não? Sim. Não, sim, mas não é fraca não, né, velho? Pô, tipo, cara, se tiver um chefe no chão, assim, tu vai tacando em sequência. É só tu ter a posição certa. Tu taca, assim, vai tacando em sequência, vai, tipo, acumulando dano. Fica absurdo, cara. Cara, eu vou te falar que até nesse jogo você falou, pô, a água benta é a mais roubada, e dizer que eu usei ela poucas vezes, inclusive na fase da morte, quando eu fui enfrentar a morte. Cara, eu dei a cagada de conseguir o relógio, né, pra fazer o Belo Zawarudo aí. Cara, eu tive que usar isso pra passar, pra chegar até ela, que eu não tava conseguindo passar de boa só eu andando, porque ao mesmo tempo eu tinha que ficar de olho na medusa, eu tinha que ficar cuidado do cavaleiro, então não tava conseguindo sincronizar os dois, então eu usava o poder de parar o tempo. Cara, quando eu cheguei nela, eu tive que lutar no braço, cara, demorei pra caralho pra derrotar, mas consegui, cara, foi frustrante pra merda. Mas eu não consegui, tipo, nenhum chefe eu consegui usar água benta. A própria medusa mesmo que você falou. Eu, pra enfrentar ela, eu fiz o mesmo esquema que você fez, de ir pro canto. Só que eu só fiquei na corrente, cara. Tipo, fiquei na corrente, porque se você abaixar, ela meio que fica na sua reta, mas não chega em você. E ela fica soltando as cobras que você consegue destruir as cobras. com a corrente, se você já tiver com a corrente no nível 2, você consegue disso. Então, tipo, eu fiquei acertando, batendo nela direto, até uma hora ela morrer, cara. Tipo, ela morreu de boa. Não tive esse problema. Realmente, tipo, usei as água benta muito pouco. Inclusive, ela é te dada na última fase do Drácula, eu não consegui acertar o Drácula com ela em nenhum momento. Eu tentei e falhei miseravelmente em todas as tentativas. É que o Drácula hitbox dele é só na cabeça, né? E não chega ali a água benta, então não tem pra que usar. O mais efetivo vai ser a cruz bumerangue lá. Né? Sim. É isso que eu fiquei meio bolado. Tipo, isso aí você já vê que o jogo ele já entra com alguns contextos. Vamos ver mais à frente, e até mais aprimorados. Aprimorados muito bem, por sinal, nos outros Castlevania. Mas eu achei, ainda até mesmo nos mais recentes, por assim dizer, eu acho que onde até o jogo foi da segunda, que eu não lembro qual. Quais os do PS2 usam? Não sei nem mais se é nesse esquema, assim, se eles usam. Já você tem uma quantidade de MP, que é dividido por coração, né? E esse MP, ele vai diminuindo de acordo com a arma que você vai usando. Acho que a faca tira 1, a água benta 2, a parar o tempo, eu acho que já é 8. Não vou lembrar agora a escala de quanto ela funciona. Mas você vai vendo que, tipo, as armas desse primeiro jogo, elas são bastante úteis, mas ainda assim. Elas não são bem resolvidas, né? Tipo, elas não são bem utilizadas. Tipo, você tem esse bumerangue aqui, mas tipo, ele não funciona contra tudo. Você tem esse machado, que a angulação dele é meio estranha. Tipo, ele demora mais pra tirar alguma coisa. Dependendo do chefe, ele só tira uma vida ou às vezes nem isso. Tipo, você vê que eles ainda estão aprimorando o que mais futuramente vai ser algo extremamente necessário na série, né, cara? Às vezes até você tem alguns personagens, alguns chefes nos jogos futuros, que eles são melhores sendo enfrentados com certo tipo de arma. Você vai até priorizar ter aquela arma ali pra utilizar nele. Mas você vê que eles já estão ali meio que utilizando ele de uma maneira até interessante. Tipo, eu acho que até uma das coisas bacanas desse primeiro jogo. Ele já entra com esse conceito dos equipamentos e, tipo, eles vão sendo usados de uma maneira efetiva, dependendo de onde você vai usar e quando você vai usar. Tipo, tinha uma hora que eu, tipo, parava o tempo, assim, pra ter aquele resquício de dar aquela respirada e conseguir matar o oponente, ou às vezes até pra ganhar os Cavaleiros de Ferro, eu com escudo, né, eu priorizava ter o machado, porque o machado fazia curva e matava eles com 2 hits, tipo, acertava ele com 2 golpes, eles morriam, então, tipo, achei isso bem interessante. O legal é que a partir do avanço dos jogos, eles vão adicionando mais armas. Acho que primeiramente a gente só tem a faca, a água benta, o bumerangue, né, que nesse é em forma de e acho que só, né? Só esses 3. Paca, guabenta. Tem o machado também? Já falou machado? Não, eu não falei o machado. Isso, machado, 4. E eu acho que é só, né? Acho que é só isso. É, tem só os outros. Tem o relógio, mas... A faquinha, tem a faquinha também. É, a faca, o relógio, o machado, a cuia. E a guabenta. Só são esses 5 só. Falar, tô vendo a long play aqui. O cara zera em meia hora esse aqui, cara. O cara é foda, cara. Porque eu tentei. Eu acho que eu demorei umas 4, 5 horas pra zerar ele. É, ele zera em meia hora sem morrer. Né? Aí tu vai numa ida só. É meio que ele é comum no jogo de NES também, isso aí, né? Tipo, o jogo ser curto, mas, pô. Ele demorava porque é difícil, exatamente. Eu acho engraçado que no gameplay aqui que o Buma mandou, tipo, o cara desvia do Homem-Pulga deixando ele sair da tela, né? Fazer isso. Não, o jogo meio que tem isso de, às vezes, o inimigo, se sair fora da tela, ele some, e às vezes não. Tanto que os cavaleiros lá tem uma hora que tem que subir uma escada. Tem tipo, na parte de baixo tem um cavaleiro de, tipo, eu tentava dar os golpes nele, ele ia se afastando, até chegou numa parte da tela que ele sumiu. Eu, pô, subi a escada, daí tinha um outro lá, e eu fiz o mesmo esquema, só que dessa vez ele não sumia, deu. Pô. Sim. Cara, esse aí eu matava ele usando o machado, cara. Eu usava o machado pra liquidar. Eu tava sem arma nessa. Eu acho que aí nessa sala você consegue uma água benta, desgraça, se eu não me engano. Tipo, quando você morre, tipo, ele volta lá. Eu acho que a primeira ele usa o... Pô, o cara tá matando a morte no pelaço aqui, que merda, hein? Muita raiva agora. Eu tô vendo isso também. Cara, eu custei pra matar essa porra desse chefe maluco. Só mas com água benta, tá vendo? Sim, eu tô vendo aqui com água benta. O bicho nem se move. O problema é que pra tu chegar na morte com água benta, tu tem que, tipo, não morrer a fase inteira. Sim. Mas voltando lá ao assunto, eu lembro, se não me engano, toda vez que eu matava, tipo, na parte do subsolo você com um cavaleiro desse com um escudo. E o homem pulga. Aí você quebra o primeiro candelabro, ele cai a corrente. Aí eu acho que você matando o homem pulga ou destruindo outro candelabro, cai uma água benta pra você. Já dá pra usar de boa. Eu, pelo menos, toda vez que eu morri nessa fase, eu voltava nesse ponto, eu conseguia pegar água benta pra matar o de cima. Eu jogava e me afastava porque ele avançava e caía no fogo. Pô, tô vendo aqui, entrando um pouco na última fase, o cara da long play aqui fez a mesma tática que eu na primeira tela da última fase. Só foi reto. Não sei se vocês tentaram matar os morcegos, porque é impossível, né, cara? Não, eu também fui reto, cara. Não dá também. Não. Cara, essa fase, cara, essa última fase, é um horror de game design, cara. Sinceramente, cara. Não dá pra entender qual foi a ideia por trás. Isso entra muito naquela coisa do knockback de jogar pra morte, que eu falei no começo, sabe? Uhum. Pô, não é uma plataforma constante pra tu ficar lutando com os morcegos. Tu tem que ainda se preocupar em, tipo, uma distância atrás de ti pra tu cair vivo ainda. Cara. Nossa, é horrível, cara. Não, o grande problema... O negócio é que, tipo, eu tô nessa parte do morcego ali. Vocês falaram do Easy, a versão Easy que tem no japonês não tem o knockback. Daí, tipo, tô mudando. Eita! Tipo... Mas, né, os caras já viram que o knockback é o bagulho que dificultava pra caralho. Logo, já fizeram pensando nisso. Mas, pô, essa parte final, cara, puta que pariu. É que tem um esquema aqui. Se o morcego, que não é só o morcego padrão, é o primeiro boss do jogo. Uma sim, versão, exato. Eu acho que tem que tomar uns 8 hits, mais ou menos, pra morrer, né? É bastante. E geralmente ele fica indo por baixo, cara. Daí não tem como tu bater. É? Não só isso. Ele tem momentos que às vezes ele vai se aproximar de você. Mas ele não avança pra cima de você, tipo, ele só fica próximo, aí você fica, caralho, ele vai me atacar ou não vai? E tem vezes que ele vem com rasante com tudo que te dá uma porrada, uhum. E você já era. Não tem como você esquivar. Ele se posiciona bem ali pra você na primeira e depois já sai. Se eu não me engano, ele também gosta do fogo. Ele pode completamente. Não, e tipo, ele tira 4 de dano e o que falou que o negócio aqui, tem que só fugir. E é um negócio que tu... Se ele for pro lado esquerdo da tela, o lado direito da tela, que foi onde tu começou a fase, tu vai da direita pra esquerda, ele some. Mas se tu for um pouco pra trás da tela... ele é o mesmo, ele continua lá, cara. Tipo, não é... Ah, tá. Ele só desaparece se ele for pra um lado, cara. Cara, o jogo é muito satânico. É aí que eu vou te dizer. Eu acho que nesse ponto, pelo menos pra mim, a impressão que ele passa, é de que pegando alguns dos outros jogos do Castlevania, tipo, eu tenho muita impressão de que essa parte não teria que ter nada. Tipo, seria só a caminhada do Belmonte até a chegada do Drácula, né, cara? Parece que botaram aquilo ali. Não, você vai deixar o caminho livre assim, pro cara de boa. O que, de certo modo... Eu acho que mesmo não tendo os morcegos, seria algo difícil, porque o pulo nesse jogo ele é muito quebrado, na desgraça que mencionou. Tipo, pular nesse jogo é um inferno, cara. Ele é truncadão, né, cara? Ele é muito. É, porque ele não se move no ar, né? Tipo, ele só se move no ar se você avançar. Sendo que se você avançar, ele pula completamente descontrolado, né, cara? Não tem como você controlar a queda dele. Ele avança demais. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô falando da ponte, essa ponte pro Drácula até virou tradição dos jogos, uhum. Né? Que nem o Rondo mesmo, que eu já mencionei aqui. Eu acho que é o que é a última fase do jogo, que seria a penúltima, que o último level é só reservado pra tu enfrentar o Drácula. Tem essa ponte, e conforme tu vai indo, ela vai desabando e vai aparecendo uns morcegos gigantes atrás e alguns na frente, que tu pode... Aí tu tem que se livrar deles pra continuar. Acho que no Castlevania 4, ele é feito de um modo diferente, que o 4 ele é um remake do primeiro jogo. Olha só. E tipo, a ponte vai tipo se desabando, só que quando ela vai desabando, vai virando um morceguinho assim embaixo. Pô, então, assim, tipo, ela é mais fácil assim de todas, porque não tem tipo nenhum desafio, só tu seguir em frente, né? Mas daí quando tu entra, é que o Castlevania 4 sendo esse remake, ele é um remake bem turbinado, assim, porque as primeiras fases dele não... São coisas que estão no primeiro jogo, né? Que quando tu atravessa essa ponte é que vai começar o negócio do primeiro jogo, quando tu entra lá e tem as velhinhas malucas, que quer dizer, é o zumbi, né? Mas parece umas velhinhas malucas. Né? Pô, zumbi, não, cara, eu não consegui identificar o que era aquilo, não, cara. Juro pra você. É um zumbi de roupão, saca? Daí, mas parece umas velhas loucas. Não, cara, isso que é interessante, que você vê que o Hal de vilões no jogo, ele não se modificou com o tempo, né? Ele, logicamente, ele adicionou mais coisas, mas tipo, os primeiros, pelo menos, dos jogos que eu joguei, todos eu consegui reconhecer ali, até saber o nome, porque o Symphony of the Night, ele já dá nome pra cada... Quando você mata, você vê o nome de cada um. Então, tipo, os bichos que eu já tava vendo ali, eu já tava reconhecendo. O próprio cenário em si, o próprio castelo, você vê que mudou muito com os anos, né, cara? Tipo, tem um detalhe ou outro, dependendo da versão do jogo, mas em quase vários pontos, assim, ele é familiar, tipo, como a entrada do castelo, cara. Eu vi aquela entrada do castelo ali, já me remetia aos jogos mais pra frente, que eu também joguei, porque tinha aquela mesma entrada do castelo. E depois, lá no topo do relógio, a mesma coisa. Tipo, a própria escada pra subir do Draco, eu falei, opa, eu reconheço esse lugar, eu até brinquei lá no grupo do Lotado. Isso que eu achei bacana, o cuidado que mesmo com a passagem de tempo do jogo, o jogo tem uma história de passagem de tempo gigantesca, ainda assim eles mantiveram certos detalhes que vêm lá do primeiro jogo e se estendeu. Isso eu acho muito bacana, tipo, você vê que mesmo eles evoluindo o jogo, eles ainda conseguiram se manter fiéis à origem, apesar de se modificar a jogabilidade, se modificar o formato do jogo, né, que depois ele vira o tal lá que dá até o nome do conceito do Metroidvania, né, é feito naquilo ali. Mas, tipo, os primeiros jogos eles não são Metroidvania, são realmente um jogo de fase, né? Cada andar é uma fase. É, né? Mais ou menos o segundo jogo, o impopular Castlevania 2 Simon's Quest, ele é um negócio que tem que sair de uma cidadezinha lá que, tá amaldiçoado, agora tem que ir atrás das partes do Drácula lá e pra renascer ele e enfrentar e se livrar da maldição. Daí tem, tu começa na cidadezinha, tu pode pedir informação pessoal, acho que dá pra comprar as paradas também, e depois, tu sai pelo campo aberto, tu achar um castelo e tu vai ter que se infiltrar nele, assim. Daí meio que é, teoricamente, um Metroidvania, assim, né, bem primordial, mas não é o que foi virar o Symphony of the Night e derivados, né, o que a série se tornou depois. Sim. Mas tu disse que ele só passa a ser o Metroidvania mesmo, assim, a partir do Symphony of the Night, é isso? É, o Symphony. É. Os jogos que vieram depois são o quê? Só os do DS? Cara, não, cara, o Castlevania teve no GB, no Game Boy Color, se não me engano, teve dois. Tá, mas não foi antes do Play 1, do Symphony of the Night, não foi? Não exatamente, o Game Boy durou um bom tempo, né, cara? Depois no GBA teve alguns Castlevania também. Então, mas é que eu quero perguntar, beleza, o que eu quero perguntar é se, tipo, esses outros Castlevanias que vieram depois, eles voltaram pra ser o esquema de fase ou se continuaram no mapa mais aberto? Do GBA que eu joguei o Aria e o Harmony of Dissonance, Harmony of Dissonance, eles são Metroidvania, e depois do DS todos são Metroidvania, assim, nenhum... Virou um padrão da série mesmo, então. Virou um padrão da série. Eu acho que o único depois do Symphony que foi desse esquema antigo foi o remake do... que teve outro remake do primeiro, que é o Chronicles, que ele é o remake do... Ele é mais o remake do Vampire Killer, que é o... que saiu, como é que é, pro... Não é PC, é um desses computador videogame aí lá do Japão. O MSX. É, o MSX, isso aí. E, tipo, saiu pra lá, ele é um remake, tem um gráfico mais bonito, né, já não é um Nintendinho, mas ele é muito estranho, cara, e ele é bem difícil, difícil pra caralho. Não, mas difícil no quê? Difícil pau no cu, como é esse primeiro? Não, cara, porque a gente já discutiu questão de dificuldade. Sim. Aqui em vários jogos. Pô, lembrei do próprio... Acho que o melhor exemplo de jogo dá de boa é o Mega Man. Cara, que é aquele negócio, a dificuldade, ela tem que ter um aprendizado, porque senão você mata o jogo. Acho que é até uma característica foda. Até aquele maluco aí com o desgraçador aí, que é o videogame Angry Nerd, né? Ele fala muito disso, cara. Os jogos do NES, tem muito jogo que tem a dificuldade escrota só pra ser escrota, cara. Tipo, não tem um planejamento, não tem uma questão de tipo, não, cara, isso aqui é difícil, mas tem um aprendizado, né? Tipo, o jogo só é difícil pra ser difícil, foda-se você. Não, é que ele é difícil pra, né, render, porque senão o nego vai comprar jogo é fácil, daí, o jogo é curto. É que na época, querendo ou não, os jogos iam ser curtos porque era limitação até do próprio cartucho, né? Uhum. Não podia ter tanta coisa, tipo, tu vê o Castlevania aí, ele já tem, sei lá, o quê? 6 fases, alguns ambientes diferenciados, mas, pô, tu já vê que o jogo dá umas cagadas, às vezes, tipo, de flickering do sprite, quando tem muita coisa na tela, tipo, ficar piscando. Tem essas limitações, eu acho que talvez o jogo de plataforma mais grande do Nintendinho seja o Super Mario 3, né? Que, pô, ele tem 8 mundos e, por mais que eles tenham aquele padrão de fase de Mario, né? Tipo, tem a fase que é o campo verde, daí, tem a fase que é a caverna. Mas, pô, ele tem uma variedade muito boa, cara. Não, cara, eu acho que até o primeiro Super Mario, já é Super Mario, não lembro agora. Sim. Ele é não o primeiro com aquele lá que é o Mario Luigi batendo. Esse aí é o Mario Bros. Tô falando do Super Mario. É Super Mario, então. voltando lá. Cara, ele assim, de certo modo, apesar de ele também ser um jogo teoricamente curto, cara, ele não é um jogo tão difícil, mas ainda assim ele é uma parada meio longa de se jogar. Tipo, não é uma parada que você vai pegar e matar em uma porrada e ah, isso porra. Não. Ele exige um pouco de sua habilidade pra você jogar ele. Ele não é uma parada tão escrota, por exemplo, ele tem lugares que pra você pular, tipo, há uma distância maior, então o pulo normal do Mario não vai adiantar. Então você tem que subir até certo ponto. Acho que se não me engano, até no mundo 8.1, né? Que seria a primeira fase do oitavo mundo. Você tem que subir lá no topo, que é tipo a pontezinha das pedras, né? Dos tijolos. Usar aquela corridinha do Mario. E aí na corrida, quando você chegar no final, você pula, que aí ele vai dar um pulo maior e vai conseguir atravessar o buraco. Assim, você vai ver que você tem um uso das habilidades dele. Tem uma dificuldade aumentada ali, porque de vez em quando você vai encontrar uma tartaruga ou algum bicho ali pra pegar ele. Mas ainda assim, não é um negócio impossível de fazer. Por exemplo, já o Castlevania, ele meio que dá uma cagada nisso aí, tipo, ele bota monstro ali que talvez não deveria ter, tipo, como o próprio Cat falou, porra, teve uma parte que eu fiquei preso, acho que logo na segunda fase, e simplesmente eu terminei, que foi quando eu descobri o maior erro de todos desse jogo, né, com a questão da escada, tipo, você sobe a maldita do caralho da escada e aí você para numa plataforma. Se você for pular dessa plataforma pra baixo dela, você simplesmente morre, porra, como assim? Você tinha um caralho da escada ali embaixo ali, que você sabe que a altura não é muito grande, no próprio jogo o personagem pula de alturas bizarras e não acontece nada com ele. Então, tipo, eu subi a parada da escada, dei um pulo pra chegar na outra plataforma. Na hora que eu tava pulando, a porra da medusa me acertou. Eu caí na reta, o recuo me jogou exatamente pra cair na reta da escada. Eu pensei, pô, vou cair na escada e vou subir. Nada, eu caí na escada, game over, volta de novo. Porra, como assim, valeu, cara? É, tipo, pô, você vê que não é um negócio tão bem planejado. Cara, essa parte até você pegar o esquema da medusa, de saber esperar pra ir pular pra próxima plataforma, é muito escrota, cara. Eu acho que eu morri umas 3, 4 vezes nessa merda até pegar o jeito de passar daquela porra. E realmente é muito escroto, tanto que foi até que eu perguntei, cara, eu continuo desse jogo infinito, porque se não fosse, né, que o nosso querido Ninja Gaiden não é, né, se não me engano, o Ninja Gaiden, ele é só 3 continues, né, se não me engano, né? Acho que o japonês, ele tem um password e eu acho que continua infinito também. É, não, o americano não tem, não. O americano morreu, que eu penso. Então, cara, aí eu olhei aqui, cara, se realmente ele não tivesse, cara, esse é um jogo frustrante de jogar, que eu acho que eu só comecei a usar o save state. Sim, eu usei o save state no jogo, galera, me julgo. Eu só usei nas últimas fases, cara. Tipo, até a quarta fase, né, no caso a gente pegando todo, né, eu acho que seria estágio que 10, eu consegui jogar ele normalmente, apesar dessas escrotices. Aí a partir da última ali, eu não tinha como, cara. Ah, não, a última fase, cara, eu também, é impossível. Não é que é impossível, né, eu jogar sem save state, mas eu não ia terminar o jogo se não tivesse save state. A outra fase é horrível. Não dá, não tem como. Uma fase hemorragia anal, cara, é muito. Não, que essa coisa que tu falou, eu acho que é justamente nela que tem um negócio que, tem uma escada de 3 sessões que tu sobe e tem um esqueleto. Ele fica atacando, né, os ossos dele. E se, tipo, tu tá na escada ali de boa, daí tu vai fazer aquela transição pra outra escada. Se tu levar uma ossada, tu cai e já era. E depois que tu passa dessa sessão, que começa a aparecer as águias com os homem-pulga que atravessam parede. Sim, cara, isso eu acho que é o ponto mais escroto do jogo. Que até essa parte aí eu consegui tolerar ainda. Não, beleza, se eu esperar o bicho se mover, eu consigo bater nele, subir e tal, uso o poderzinho lá, ele vai ficar paralisado, eu vou bater nele. Bicho, quando chega nessa parte do relógio, aí começa a vir aquele monte de águia da puta que pariu atravessando parede. Os homem-pulga, eles começam também a atravessar. Cara, o jogo tá apelando aqui, cara. Foi tipo aquele momento que o jogo falou, não, filhão, tu não vai passar dessa porra nem a pau. E tipo, ele liga o foda-se e caga em cima. Aí até você passar nisso, que aí tu entra na parte da plataforma com os morcegos. Ou é antes, eu não lembro agora. Mas, cara, essa parte do relógio, ela é o suprassumo da escrotice desse jogo, cara. Simplesmente é um negócio muito impossível de passar. Você pode tentar, mas demora. É um negócio que não exige só habilidade. Exige sorte também, exige às vezes bater, te jogar em cima da parada. Tipo, é um negócio muito escroto. Realmente é um jogo assim. Que bagunçado, pô, a gente sabe, né? Exato, cara. Um ótimo termo pra isso é bagunçado. Realmente a gente sabe que o Castlevania, ele é referência em games, querendo ou não. Mas, cara, esse primeiro jogo, ele é assim, eu acho que ele é a síntese de todos os defeitos que essa série tem. E com o passar dos anos, eles vão aprimorando, eles vão polindo essa questão do jogo. Realmente, tipo, ele é um jogo que eu acho que ele merece sentar. Ele tá no NES Classic lá? Sim, eu joguei, inclusive. Assim, então, ele merece que tá ali sim, porque ele tem uma história ali. Mas, cara, ele, como um jogo que a galera fala como marcante, cara, ele é um jogo que ele tem muitos problemas, cara. Tipo, não são poucos. Ele é um jogo problemático. Realmente, eu acho até uma parada incrível, assim. Ele resistiu ao tempo e ele conseguiu evoluir. Normalmente, tinha jogos que tinham esse passado. Mas, depois de um tempo, eles morriam, né, cara? Eles não sobreviviam ao tempo. E, porra, e o Castlevania, ele conseguiu, junto assim também como Ninja Gaiden, que apesar de hoje o Ninja Gaiden tá mal das pernas pra caralho, e também com Contra, né, que Contra eu acho que hoje nem existe mais, né, tipo, pô, você vê que foi um jogo que ele se manteve ali com o tempo, ele conseguiu ver o que podia se evoluir, o que podia descartar, né, infelizmente eu não joguei os seguintes, creio que devo tentar jogar mais pra frente, sabe, um Castlevania 2, um Castlevania 3 aí, que o Belo falou lá que tem um final do Corpo do Sol, né, então, tipo, pra jogar, mas, cara, realmente esse primeiro, ele é uma parada, tanto que realmente é uma pedra ainda a ser polida, né, cara, realmente a ser estruturada. Tem alguma coisa pra falar, será? Alguém? Acho que não, né? Caralho. Vou falar bastante, pô. Olha, deu mais de meia hora, porque o long play que eu tava vendo era de meia hora e acabou fazendo um tempo já. É, cara, eu só quero então que antes de a gente terminar, que eu acho que aí daqui a pouco então, a gente vai pra outro ponto da temática Castlevania. É, cara, uma coisa que eu achei interessante, pô, eu até queria perguntar se isso é só da versão americana do jogo. É, além da ótima luta com o Drácula, que mais se assemelha ao Michel Temer, né, que é esse perfil, né? Ficou até baseado no Drácula de Bram Stoker, né? Esse Drácula é mais puxado pro Bela Lugosi, né? Sim. Que, inclusive, esse que é o grande ponto dos créditos do jogo que eu achei interessante, porque ele usa nomes relacionados a essa cultura do vampiro, né? Seja por exemplo, o diretor do jogo é tido como o Bram Stoker, o Drácula, se eu não me engano, é tido como o Bela Lugosi. Não. Não é Bela Lugosi, é Belo Lugosi. Na verdade, são piadocas, assim, que... A gente até falou desse esquema que... Ah, o nego não dava o nome de quem trabalhava nas empresas, assim, pra não roubarem, que tem esse rumor do que acontecia na indústria japonesa antigamente. E daí, ao invés de colocar uns nick genérico, eles basicamente só pegaram piada com esses filmes de monstro, que falou lá o Belo Lugosi, daí tinha o Christopher Bee, em vez de Christopher Lee, né, que já interpretou o Draco. Cara, daí, é um créditos de zoeira, né, cara. Assim, cara, uma que eu achei interessante foi a música, né, que é aquela música by James Banana, cara, James Banana aqui. Grande compositor aí, cara, mandou bem. Aí aqui tem o Cash, né, The Cash, o Drácula, que é o Christopher Lee, como o próprio o desgraça falou, a morte que é o Belo Lugosi, né, cara. E o único que é acreditado como ele mesmo é o herói, né, que é o próprio Simon, né, Simon, uhum. Que aqui tá Simon Belmondo, né, tá como Belmonte. Acho que até acaba sendo da pelo do japonês, que aí é o pontapé inicial de toda a franquia Castlevania, né? Na relação da árvore genealógica. Né? O Belmonte virou o Simon. Aí o segundo eu acho que é com ele também, ou não? Primeiro é o Leon. Não. O primeiro é o Leon, né? Não, não, não o jogo. Não o jogo. O primeiro ascendente, né? O primeiro. Trevor, depois vem. Deixa eu ver. Aí o Christopher Belmonte aqui no meio, que acho que é do Game Boy. Aí só depois disso que vem o Simon. Caralho. Aí vem o Justin, o Richter. É uma bagunça da porra. Caralho, eu pensava que tipo, o primeiro. Eu achei até melhor do que o reboot que eles fizeram no. No Lords of Shadow. Que o Trevor, ele vira um Drácula e ele é filho do Simon, ele é filho do Trevor com a Sifa. É uma É o seguinte, o reboot no Lord of Shadows controla o Gabriel Belmonte, que daí é um cara. Só que o chefe final é tipo. Eu acho que é Satã, cara, que chama. É um ser maligno. Daí o cara fica bolado com a humanidade, que a esposa dele morre e a igreja trai ele. Daí ele vira o Drácula. Daí ele tem o filho dele, que seria o Alucard, e o Alucard que seria o Trevor. Caralho, daí ele conhece. Cara, eu vi isso em alguma árvore genealógica que eu tava procurando no Google ontem, sei lá. Cara, alguém jogou isso, a árvore genealógica. Que o Trevor era filho do Alucard, confuso. Né? É uma zona. Pô, cara, eu pensava que era assim, já como o primeiro jogar o Simon, pensava que ele é o cara que dava o pontapé inicial. Não, é que até, né, dentro da... dos Castlevanias originais ali, o do Nintendinho, já fizeram a prequel. O 3 é uma prequel. Ele é o Trevor, ele é um antecedente do Simon. Caralho, olha aí. Que doideira, hein, cara. Porque no caso, quem tá nesse... No, vai entrar aí no Smash Bros, vai estar pra sair, é o Simon, né? Desse primeiro jogo, né? E o outro é o Richter, né? Que a gente queria... Richter. Eu, cara, vocês viram como que eu manjo de Castlevania. Eu só sei que o Alucard lá é o maluco que parece na carta de Yu-Gi-Oh! E. Cara, quando. Cara, eu realmente acho incrível como que o Konami foi fazer esse metadeck agora há pouco tempo, cara, que é o metadeck de vampiros, né? Que é a completa homenagem ao Castlevania, né, cara? Porque o Yu-Gi-Oh! Também pertence a Konami, né? O card game pertence a ele. Tipo, só eu acho que deve ter sido. Pela reta de 2010, 2011, eles começaram a fazer algumas cartas que se remetiam aos personagens. Até joguei lá no grupo lá a carta que parece o Alucard, né? Então, porra, tipo, os caras só começaram a fazer isso agora. Tipo, eu ainda tô meio cru nesse negócio. Realmente, eu achei o jogo interessante, eu vou querer entender a história. Pelo jogo, não vou acompanhar a série. Falha me deu, não dá. Pra mim, não deu. Mas, olha, cara, realmente, eu achei esse um jogo interessante. Realmente, se a primeira... Por sorte, eu não tive a primeira impressão com esse Castlevania. Como eu falei, eu joguei o primeiro do Super Nintendo e depois eu joguei o Symphony of the Night. Mas, cara, ele me deu vontade de tentar ir pro e sofrer também, como sofri mesmo. Acho que eu vou tentar arriscar seguindo a série pra ver como é que é. No NES Classic tem o Simon's Quest. Então, e aí? Jogou jogar? Não joguei ainda. Eventualmente eu chego nele. Ué, tem o Simon's Quest? Sim, tem certeza? Sim, acabei de ver, mas o 3 não tem. Caralho, como não tem o 3 e tem o... Caralho, que absurdo, cara. Vai vir no Mini NES 2. No Mini NES 2 ele vai ser baseado em outra versão. Vale da nota aí pro jogo? Acho que vale, cara. Vale. De 1 a quanto? De 1 a 10? De 0 a 10. 0 a 10? Cara, quem começa? Eu começo? Já que eu tô Pode aqui, ser, vai lá. Já começar as falas. Então vou falar a verdade. Tipo, cara, não é um jogo. Como a gente falou, também é meio foda você ser anacrônico pra caralho, né? Chegar, tipo, querendo ou não. Pô, eu joguei o Symphony of the Night, que é um jogo foda. Eu comentei até lá no Twitter. E, tipo, depois pegar esse primeiro Castlevania e tipo, tentar comparar um com o outro é sacanagem, né, cara? Que tipo, é o ápice da época dele e o outro é ainda o início, é a série engatinhando. Então, tipo, você tem que levar em conta como é as paradas do tempo. Mas ainda, como eu falei, na própria época dos jogos que eram difíceis, mas, tipo, mas eles não eram tão pau no cu como esse jogo é. Pô, como eu falei, ele sofre do mal do Ninja Gaiden, cara. Ninja Gaiden é um jogo legal? É, mas ele é um jogo escroto. Tipo, porra, eu, por exemplo, não daria uma nota 10, 9, 8 de Jagai, porque, porra, cara, não é um jogo que merece isso, é um jogo marcante. É um jogo que, porra, teve sua reputação? Teve. Infelizmente hoje ele tá cagado, tá largado aí as traças. Mas, porra, cara, ainda assim não é um jogo que vai valer uma nota acima de 7, cara. Eu acho que o Castlevania entra nesse mesmo fato. Tipo, ele tem ótimas músicas, ele tem uma composição muito boa. Tipo, a caracterização do jogo é fantástica, cara, é bem bacana. Apesar de ser só aquele polígono, o Simon ser aquele polígono laranja, né, cara? Que aí depois aí com o Smash deu uma detalhada melhor. Você vê que ele, na verdade, é o Schwarzenegger em Conan Bárbaro. Achei isso genial, cara. Pô, muito bom. Isso é desde o poder de sempre, né? As capas ilustravam ele como bárbaro e no Castlevania 4 ele já é, tipo, esse negócio de bárbaro, assim, ele tinha aquela armadura, tem um negócio, uma tiara na cabeça. E teve até o remake lá, o Chronicles, que daí teve o design da Yami Kojima, né? E daí ele virou... Uma diva, né? De cabelo verde. Com uma jaqueta com metade que tem aquela pele de. Sabe que tem que ficar ao redor do pescoço, saca? Sim. Normalmente pele de leão, normalmente. O creio do caçador. Pois é. É, cara. E depois cara, teve outro design sensacional do Takeshi Obata. Não, ele falou do Obata. É qual o do aquele de luta? Isso. Nossa. Tá, aí a grande questão é que ele parece o Kira ou o L? Kira também se parecem, né, cara? Ele parece o Kira, cara. Ele parece o Kira Sadomaso, velho. Ou seja, ele é um personagem de Death Note, né, cara? É, que é o que o Takeshi Obata sabe desenhar. Não, mas, cara, realmente, voltando aí à questão da nota, tipo, então a nota que eu vou dar pra ele é a nota 5, cara, porque, tipo, ele tem coisas boas, ele é um jogo legal. Mas, mediano. Cara, ele tem... mas ele é muito, ele tem muito defeito, cara, realmente. Eu dou a nota 5, eu acho que até pra época ele devia ser um jogo frustrante, demorado de você passar, cara. E, tipo, a frustração que você passa com ele não é pouca, mas vale ter insistência pra jogar. Um jogo assim que vale jogar, eu acho que quem é fã do Castlevania vale dar essa passada pelo C. Tem coisas bacanas, é legal você ver o quanto aquilo vai evoluindo a partir do tempo, mas ainda assim ele é um jogo meio intragável em certos pontos, cara. Realmente você para. Tem momentos que você simplesmente vai botar o controle ou vai parar o emulador um bocadinho, vai olhar pro horizonte, vai dar aquela respirada, vai tomar aquele café. Moxa. Aí depois você vai sentar de novo e vai jogar, porque realmente ele vai te tirar da face, vai te tirar. Deixa eu emendar a minha aqui, porque a minha opinião é bem parecida com a do Kenon, então não tem muito o que eu acrescentar, assim. Só que eu naturalmente acho, sou o cara que releva um pouco mais as coisas. Então, pra mim, apesar da nossa opinião ser bem parecida, assim, pra mim a nota é 6. Um jogo mais pra decente, assim. Sabe, eu tive... Cara, me incomodou pra caralho a questão do knockback ali e tal, e a última fase é impossível de tu falar bem, cara. Não tem como falar bem na última fase. Mas, de resto, assim, sabe, pô, gostei do jogo e tal. Recomendo até. Por mais que a nota seja 6, recomendo jogar. Mas a opinião, a base da opinião, assim, é bem parecida. É mais porque eu aceito um pouco melhor, mais facilmente as coisas. Sim, sim. Então, Bumo, manda aí. Oi. Eu não sei se o Desgraça vai ser a mesma coisa também, mas acho que vai ser a mesma coisa pra todo mundo aqui, né? Ele tem os seus defeitos. Eu acho que minha nota também seria 6, assim, né? Apesar dos defeitos, tem coisa nele que eu gosto. Pô, a trilha sonora é legal. Sim, sim. Eu gosto, né? Por mais que você escute ela forçadamente várias vezes, né? Que o jogo é filho da puta demais. Mas são músicas boas. Tem momentos até que, assim, ele chega até a ser um divertido, assim, vamos dizer, né? a primeira fase é legal, cara. Porque, tipo, não tem nenhum lugar pra tu cair e morrer, tipo, tu só tem a tua habilidade, a música é a melhor, entende? Ela é bem tranquila, assim. Recomendaria também, agora assim, se você nunca jogou nenhum Castlevania, pelo amor de Deus, não comece por esse, cara. Jogue mais novo antes, depois vá pra esse, assim, só pra conhecer mesmo, tá ligado? Só pra dizer, não, ok, joguei o original. Mas tu começou por qual, David? Cara, tu já é fã da série faz tempo, né? Oi? Tu já é fã da série faz tempo. Uhum. Cara, eu acho que eu comecei até por ele, viu? Acho que até falei isso no WhatsApp, acho que eu comecei ele no Dynavision até. Cara. Eu joguei ele assim e falei, cara, não dá não. Aí fica um bom tempo sem jogar. Acho que eu só fui jogar de novo, sei lá, acho que o Castlevania do Play 2, eu acho. Não sei se foi do Play 2 ou o Symphony of the Night. Não lembro agora, mas acho que o primeiro foi ele mesmo, assim. Por isso até que eu falo, assim, não comece por ele. Porque senão você vai se frustrar e não vai querer mais jogar nenhum. Caralho. Desgraça. É o que a gente falou, cara. É um negócio que era coisa bem de jogo antigo, de ter essa coisa de dificuldade pra fazer ele ter uma vida útil maior, né? Mas ele tem... Eu acho que, no geral, ele tem esse negócio de temática de caçar vampiro, assim, ter os monstros da Universal e outras lendas ali, pô, é bem bacana. Mas o final das contas, o que vale, tipo, é toda essa jogabilidade. E tu vê aí que é bem truncadinho, assim, tu vai pegar um jogo que nem, um Ninja Gaiden, né? O Ninja Gaiden, eu gosto que o ritmo do jogo, ele é já bem mais ágil, assim. E se tu conhecer bem a fase, tu consegue passar de boa, assim. Vou ter que pegar esse item tal, avançar indo em frente. Aí não, tipo, o Simon é bem truncado, né, cara? E, porra, tem partes do jogo que nem a gente falou, que nem da morte ali, pô. Aí o esquema da água benta, pô, aquilo lá é feito pra justamente deixar o negócio que é absurdamente escroto muito mais fácil, né, cara? Bem mais viável. Mas, no geral, pô, eu acho que ele é um nota 6 também. Foi meio foda dar uma nota pra um jogo antigo assim, né, cara? E, tipo, nossa, eu sou um especialista, tipo. Mas eu acho que... eu não diria que não jogue. Eu acho que vale jogar, mas, pô, se tu for até ver mesmo dentro do Nintendinho, o 3, por mais que tenha umas sacanagens incríveis também, pra tu pular e essas porra toda, é um jogo mais viável, assim. Até vale tu jogar a versão japonesa do Famicom, que além de ter uma música melhor, chip melhor do Famicom, que aqui no o do Nintendinho ele tinha um padrão, e lá no Japão ele podia ser um pouco expandido, assim, pra ter um negócio bem mais feito. Tem mais canal de música, né? Alguma coisa assim. Uhum. Isso. E, pô, o 3, ele tem esse negócio de, tu pode escolher os caminhos, daí tem mais fases. Pô, massa. Tem personagens diferentes, então, pô, tu pode jogar ele outras vezes. É que tem esse negócio dos ter mais personagens, tu pode jogar ele de novo, mas ele vai ser difícil ainda, ele vai ter um controle um pouco truncado. Mas, pô, se tu for jogar, vale muito mais tu jogar o 4, que é um remake, né? Que eu acho que é o do Super Nintendo, deve ter ali no SNES Classic. Tem. Teve até, um, acho que, um outro remake pro Wii U, que a Konami me deu a louca. Lá pra 2009 começou a lançar remake de jogo velho que nem encontra em Castlevania, que é, acho que é Rebirth, né? Tipo, ah, Castlevania. The Adventure Rebirth. É, isso também. Nossa. Mas eu acho que o que mais vale de todos, assim, é o 4. Porque, putz, é um puta jogo maneiro, assim. Ele já tem aquela... O que vem diferente a mais no 4, já que é um... Cara, os controles já são melhores, a música também, né? Tem, usa o chip do Super Nintendo no seu melhor. Uhum. Ele tem algumas babaquices também, que nem essa da parada das escadas que o Ken falou. Ah, tu subiu a escada, mas se tu cair no mesmo lugar que tinha ela, tu vai morrer, tá? Então, ele tem essas paradas primordiais que acabaram virando tipo, meio que tradição da série, por mais que, sei lá, no Rondo já mudaram uma coisa dessa. Ao contrário desse Castlevania, tu pode, tipo, usar o chicote em várias direções, assim, não é só em uma. Eu acho que é algo que ficou até atrelado bastante a esse Castlevania, porque os outros eles não fizeram mais isso. Eu acho que deve ter dado algum feedback ruim pros fãs, que tipo, ah, não, ficou muito fácil, sei lá o quê, blá blá blá. Mas, pô, o 4 é um jogo maravilhoso, tipo, graficamente também, ele já é bem legal, por mais que tenha aquelas quedas de frame rate básico do Super Nintendo, que é algo que se tu, tipo, tu jogou na infância do Super Nintendo, tu rejoga hoje, tu vê que tem muita coisa com frame rate. Cara, eu tava jogando Earthbound, tem muito disso, cara. Quando aparece muito bicho na tela, o jogo fica lento, cara. É, porra, cara. Super Nintendo. Eu não sabia o que era na época, achava que era só um efeito de câmera lenta, assim, pra ficar legal. É, tipo, caralho, foi câmera lenta, que foda. Eu não sabia que era frame rate. Pois é, a gente não tinha noção disso. Hoje, né? Hoje é essa punhetação dos 60 frame rate, 60 FPS, essas porra. Mas, pô, não, nada de se jogar fora, assim, o primeiro Castlevania. Ele só tem essas escrotidões, assim, de controles e de level design, principalmente a última fase, que é foda, é o que nem eu falei, é de sofrer, é sangue e ódio ela, cara. Mas, não sei se fica aí, agora... né? O engraçado é que uma coisa comum é que geralmente o Drácula ele é um dos mais fáceis, né? Pra você matar. É, eu vou te falar que eu cheguei no Drácula, pô, o Bel falou, não, Drácula é tranquilaço, vai de bem boa. Pô, eu cheguei no Michel Temer lá, cara, quase pedi o impeachment dele, porque eu não consegui encarar o cara de boa, não, cara. Deixa eu concordar com o Keno aí, que vocês já zeraram mil vezes, aí pra vocês é fácil. A primeira vez que tu chega ali não é tão fácil, não, cara. Até eu pegar o esquema dele de como ele dá capinha até você, tipo, você dá uma porrada na cabeça antes dele abrir a capa e depois você fica batendo no corpo dele pra não tomar a chama, né? Aí, beleza, eu mato o bicho, aí vai, ele vira lá, tipo, o Bowser mutante, né? O Bowser Mario Bros versão filme, né, cara? O design do Drácula deu um nesse jogo. É o pneu da Michelin demoniado. Exato, aí tipo, caralho, aí até eu pegar o esquema desse filho da puta, é mais uma vida indo pro caralho lá. Agora tu pensa jogar isso aí sem o save state, cara. Sim. Não, nossa, cara, a sorte é que eu continuei dessa porra infinita, mas ainda assim tu volta lá do primeiro andar da fase. Cara, eu acho até que eu iria zerar, mas aí minha paciência é pro caralho, antes eu só ia jogar isso mais lá pra frente, cara, como precisava pra hoje. Eu tive que usar o save stage, porque eu não tem como não, cara, é estressante, eu, tipo, penei pra ganhar a morte, ó, beleza, ganhei. Não, cara, agora é o Drácula, vai ser de boa, tranquilaço, beleza. Pô, eu chego no meio do Drácula, pô, tô batendo no corpo do cara, ué, o que tá acontecendo aqui que o cara não tá morrendo? Aí eu vou, bato na cabeça, toda vez que eu baixei na cabeça, filha da puta me acertava com fogo, e tipo, o fogo do cara tira de 4 a 5 da sua vida, né, cara? Aí eu, não, vou de novo. Mas eu que ele é fácil assim por causa do padrão dele, é o mesmo pros jogos, assim, ele aparece em um lugar, aí você pula, ele vai e joga as três bolinhas de fogo. Não, cara, só que aí, eu não sei se era da minha versão, mas tinha hora que ele, quando ele ia aparecer, o bicho fazia questão de aparecer onde que eu tava, cara, e tinha hora que era difícil de escapar dele, então eu tomava o dano do corpo, cara. O cara era muito filha da puta. Aí depois eu comecei a ficar correndo de um lado pro outro, só que caiu o espertão, tinha vezes que aparecia longe de mim, eu me fodia. É. Só, eu acho que eu realmente, apesar de tudo assim, eu não realmente achei a morte mais difícil. E eu também achei o Frankenstein com o macaco mais difícil que o Drácula. O homem buga, cara. Esse é um porris, cara. É, mas tipo, nem é por causa do Frankenstein, é por causa do homem buga. Se não fosse isso, também ia ser de boa. Cara, por isso que eles botaram o homem buga ali. E outra coisa que eu queria reclamar desse jogo antes da gente encerrar com ele é a falta de item de cura pra você achar que, tipo, essas porra tá... Estão em parede secreta que não tem indicação nenhuma. Frango de parede, né? É. E, cara, a dificuldade de você conseguir manter itens, cara. Porque realmente são essas duas coisas. Achar item de cura e dificuldade de manter itens, cara, é uma merda nesse jogo. E eu quero reclamar também que o coração não é vida. Porra, porque exato, não é coração exato. De mana. Coração é vida e outra coisa é mana, cara. Cara, o pior que eu acho que isso segue até hoje, né? Segue até hoje. O pedreiro montou o castelo, tá ligado? Esqueceu a marmita ali no meio dos blocos. Aí você... O pedreiro tá aí, você bateu o frango lá inteiro ainda. Lá você, opa... Cara, não, legal que isso, não, legal que isso vira tradição na série, né? Que tanto que o Rondo quer. E tem uma. Eu acho que geralmente antes do chefe, tu pode. É, com certeza vai ter uma parede quebrável, assim, que vai deve ter geralmente cura, assim. Daí vai desde um frango, tipo, só a coxa do frango, daí tipo um frango completo. Daí quando tu joga com a Maria, tem um negócio diferente, tipo, tem um bolo gigante, assim, entendeu? Às vezes tem, tipo, um pirulito, um milkshake. É louco. Tem uma coisa, pedra com um coração gigante, assim, não sei se você já viu, já. Uhum. Esse chama Stone... O que é Stone, não sei o que lá, que é Asia. Não lembro agora do nome da pedra, da parte falhei em fazer isso. Asia do Six. E, porra dela. Cara, mas só uma coisa, outra coisa também que tem nesse problema nesse jogo é que esses itens, eles somem muito rápido, né, cara? Tipo, você não... Tipo, acho que eles ficam 3 segundos em tela e depois só não perdi um bocado de vida por causa disso. Que eu quebrei a parede sem querer. Opa, vida, só caí tão um bicho me atrapalhando de pegar. Ele me bate, eu fico recuando, né? Quando eu chego no negócio, o negócio já sumiu. Oh, lembrei do negócio aqui agora. Não sei se já viram. Já viram? Yeah? Uns baús secretos no jogo? Não sei se tem mais. Não, cara. Não. É na segunda achei... fase, assim, tem uma plataforma que você fica parado, demora um pouquinho, atrás de você aparece um baú assim do chão. Eu não vi um baú. Eu peguei algum. Uma coroa, eu acho, numa fase que, tipo, eu fui pegar um coração ali, daí eu fiquei parado por um tempo, e quando do nada surge uma coroa assim, deu, ué. Deve ser a mesma coisa. Eu só peguei a sacola de dinheiro pisca, cara. Eu tava em cima de uma plataforma, eu fui tentar pular pra chegar em outro ponto, só que aí, como pula truncado, ele acabou caindo em uma plataforma que era mais embaixo. Só que, tipo, eu já tinha ido nessa plataforma mais embaixo a pé e nada aconteceu. Quando eu pulei, caí de um lugar mais alto e caí nela, apareceu uma sacola surgindo de nada, de trás do boneco lá de um andar mais em cima. Aí eu fui lá e peguei, né? Não influencia muito. Uma coisa que eu lembrei agora, por que é aqueles números romanos, assim? Você tem um quadrado piscando com 2 e com 3. É o multiplicador da sub-arma. Acho que você pega aquilo ali e você mais vira dano pra... um machado. Aí se você pega o de 2, você atira 2 machados de vez, assim. Acho que é isso. Olha só. Não percebi isso durante a jogatina. Também não. Eu pensava que era algum especial, tipo, aperta 2 botões e ele ia fazer alguma coisa, tipo, aquele especial da Cruz lá, que o Hitter tem lá. Daí eu apertava e nada acontecia. Já é? Nada acontecia, nada acontece feijoada, né, cara? Deixa essa porra pra lá. Só uma questão pra finalizar aí pros especialistas. Há quantos anos, fora o remake que saiu, a coletânea aí dos dois jogos do Play 1 pro Play 4, a série tem alguma perspectiva, assim, de um outro jogo? Cara, eu, se não me engano, saiu um patinco recentemente. Porra, nada acontece patinco, né? E pelo que a Konami demonstrou, eles estão até com um mini interesse. Eu acho que vai sair um jogo de celular, cara. Deixa eu só até confirmar. Rapaz, né? Manda eles pegar umas dicas com a Blizzard de como anunciar. É fora da data, é isso aqui. Deixa eu ver. Mas, o Pachinko, eu lembro que ele tinha uma particularidade. Deixa eu ver se eu acho o trailer dele aqui. Eita, rapaz! Quero jogar, hein? Onde que eu jogo isso? Eu acho que... Eu até vi aqui, o nome é Erotic Violence. Isso é um Pachinko de boate, né? Opa, agora abri aqui. Konami, traga esses personagens pra um jogo aí do PS4, pelo amor de Deus. Não, a Sony ia vetar esse. Ah, é, né? A Sony agora tá puta que pariu. Olha o nome da pessoa, Victoria Florescu. Parabéns, cara. Aí aqui, ó. Achei o nome do... Ó, o Castlevania de celular é Grimoire of Souls. Foi anunciado 17 de abril de 2018. Começou um beta em maio de... 22 de maio de 2018. Vai estar... No momento é só para iOS, mas depois vai vir para Android. Cooperativo, de 4 jogadores ao mesmo tempo. Pode... Tem cara de gacha mesmo. Como tá jogando. A arte é maneira, pelo menos, cara. Ah, não, cara, esses jogos assim, a única coisa escrota deles é que... Eu tô vendo aqui que parece que ele tem jogabilidade, assim, tem uns bonecos na tela, pelo menos, mas... tô vendo aqui também, mas é tipo aqueles analógicos... virtual, botão virtual, assim. Ah, né? Então deve ser tipo do KOF, né? O KOF All Stars. Né? É isso. No Japão, pô, pelo menos é uma boa. Tipo, ainda tem a questão do gacha. Sim, mas, cara, pelo que eu tô vendo, ele vai ter os esquemas aí de fase. Porra, interessante aí, cara. Se fosse mesmo. Aí. Ah, não. Jogo de celular, pra mim, né? Não. É piada de 1º de abril. É piada de 1º de abril o jogo de celular, cara. Finalizando aí, então, recadinhos da paróquia que tem e-mail, locadora, e-mail pra gente, locadoratv@gmail.com, Twitter, @locadoratv, acesse o site lá, o locadoratv.blogspot.com. Agora a gente também tem no Spotify, veja só vocês, só procurar lá na área de podcast. Eu tava até olhando hoje aqui que na primeira semana até o pessoal se empolgou pra ouvir no Spotify, mas essa semana foi o pessoal... Galera voltou pro blog. Mais parada. É, se for pelo blog até é melhor, mas na verdade porque a gente não tem muito como... Não, nossa, como é que é? Nossas estatísticas são tão separadas que a gente não consegue saber... Tenho certeza de nada. Enfim, mais alguma coisa que eu esqueci aí? Acho que não, acho que acabou, é isso aí. Então, qualquer coisa, vai lá no Fale Conosco do site e tem tudo lá certinho. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Valeu, tchau, tchau. Fechou? Falou. Aí, faltou o lobisomem nessa porra desse jogo. Cadê o lobisomem nessa merda?